não volta mais. O luar foi testemunha das juras que ela fez há dois dias atrás. Não houve filósofo no mundo que descrevesse a mulher. Amada, e dá o coração quando quer. Esperei o último bonde, fumei o último cigarro, perdi toda a esperança, ela não volta mais. O luar foi testemunha das juras ela fez há dois dias atrás. Por isso não quero mais tentar. Não perco mais um minuto por ninguém. Não espero mais você. Você, por favor, não espere também, não convém. O luar foi testemunha das juras que ela fez há dois dias atrás.